www.cultura.net. Ao que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra, mãe, pega na cabeça. Ao que nasce torto, nunca se direita. Menina que requebra, mãe, pega na cabeça. Olha a menina, ela não vai. Toca lá no meio, em cima, embaixo. Isso é grupo de arrebento, tudo pedaço. Segura o tchan, compadre, vai meu dedo, vai, vai. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, segura o tchan, amarra o tchan. Tudo que é perfeito. E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Toca lá no meio, mete em cima, mete embaixo. E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Depois de 9 meses o bicho pega. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Olha, depois de 9 meses você vê. Segura o tchan, minha família brasileira. Você vê o resultado. Tchan, tchan. Vai. Tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, tchan. Portal pacotão.net. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan. Vou chamar um gritão aí, meu pai! Delícia!